Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana surgiu no meu Facebook uma discussão muito interessante, embora já velha, ela ressurgiu, quanto à interpretação do novo Código de Direito Canônico do João Paulo II, promulgado em 1983, que alterava o texto do Decreto contra o Comunismo, promulgado por Pio XII e depois confirmado por João XXIII. Então, o texto antigo do Decreto contra o Comunismo, que vocês podem encontrar facilmente na internet, Decretum contra Comunismum, tem em latim e tem em português e em inglês, condena a excomunhão automática, late sententia, todo sacerdote católico que colabore com movimentos, partidos ou grupos comunistas. No novo texto, aprovado pelo João Paulo II, condena-se a excomunhão automática aqueles que professem o marxismo. Né? Então, alguns espertinhos interpretam isto no sentido de que a colaboração com movimentos comunistas não implica mais a excomunhão automática. Só o que implica é o sujeito professar o marxismo. Então, é claro que nessa interpretação existe um pouco de má-fé, eu acho que é assim, 20% de má-fé, 80% de analfabetismo funcional. Então, eu vou dar mais tarde um curso sobre a arte de ler, mas podemos já dar aqui um, como é que se diz, um aperitivo disso aí, fazendo um exercício quanto à interpretação desta simples expressão, professar o marxismo. Então, primeiro vamos ver o que quer dizer professar. Em quase todas as línguas, em todas as línguas ocidentais, né, o inglês, italiano, francês, português e tal, o verbo professar tem as seguintes acepções, que eu, para resumir, vou pegar aqui do dicionário do Francisco Fernandes, dicionário de sinônimos do Francisco Fernandes, que é um excelente. Mas se você procurar em outro dicionário, vai encontrar exatamente a mesma coisa. Então, professar, em primeiro lugar, tem o sentido de confessar ou reconhecer publicamente. Em seguida, o de ensinar ou lecionar alguma coisa. Em terceiro, o de preconizar, recomendar e apregoar. E, por fim, o de abraçar, adotar, esposar ou seguir. Vejamos quais dessas acepções podem ser utilizadas razoavelmente e logicamente para interpretar o texto do Código de Direito Canônico. Se o professar se referisse especificamente e exclusivamente ao confessar e reconhecer publicamente, isso significaria que qualquer sacerdote católico que trabalhasse como agente secreto da KGB ou da DGI cubana não sofreria excomunhão automática por isto. Pode ser esse o sentido? Note bem, o código de 1983. 1979 foi a visita de João Paulo II à Polônia, que marcou, né, o toque de finados do comunismo. João Paulo II, ele a vida inteira moveu um combate feroz contra o comunismo e especificamente naqueles anos ele estava empenhado nisto. É razoável você supor que ele estivesse agora dando um salvo-conduto para que os sacerdotes católicos colaborassem com o comunismo, contanto que não o professassem em público? Em primeiro lugar, isso seria evidentemente um convite à hipocrisia, quer dizer, você colabore com o comunismo, mas em segredo, não conte para ninguém. Em seguida, nós verificamos que este colaborar sem professar eliminaria da possibilidade da excomunhão automática até mesmo o próprio Antônio Gramsci, se ele fosse sacerdote. Porque Gramsci escreveu todas as suas obras na cadeia, usava um estilo todo, como é que se diz, camuflado, e ele nunca usava sequer a expressão marxismo. Ele falava, quando ele tinha que se referir a isto, preferia não se referir de maneira alguma, ele usava a expressão filosofia da praxis, que os guardas do presídio não tinham a menor ideia do que fosse. Tá certo? Então, não se pode dizer que Antônio Gramsci jamais apregoasse o marxismo. Em segundo lugar, o próprio, vamos dizer, a própria estratégia gramsciana, como nós vamos ver daqui a pouco, ela não tem nada a ver com apregoar o marxismo, absolutamente nada. Então, nós vemos que de todas essas acepções, a única que é possível, né, adotar como expressão do que o João Paulo II quis dizer é o seguir, adotar, esposar uma doutrina, quer dizer, abraçar uma doutrina, uma estratégia, uma coisa assim, né? Só esse sentido é possível. Agora, a segunda expressão, marxismo, é ainda mais interessante, porque se você perguntar o que, que é o marxismo, uma pessoa ignorante pode imaginar que se trata de uma doutrina que pode ser aplicada. Então você tem, vamos dizer, uma distinção muito clara, até uma separação, entre a doutrina e a sua aplicação. Então, como por exemplo, num projeto de engenharia, você tem o projeto e depois você tem a execução do projeto. O sujeito que faz o projeto não é necessariamente responsável pela sua execução, e a execução pode ser mais ou menos fiel ao projeto. Tá certo? Então a relação entre doutrina e prática, ou entre teoria e prática, nessa perspectiva, se refere a duas coisas independentes e separadas. Tá certo? Isso se aplica ao marxismo de maneira alguma, porque desde o início e ao longo de toda a sua história, o marxismo insiste em que ele é, sobretudo, aquilo mesmo que o Gramsci chamava, isso é a filosofia da praxis. O que é a praxis? A praxis é uma mistura indiscernível de teoria e prática. Ou seja, não há uma teoria a ser aplicada. A teoria vai sendo elaborada no contexto da própria prática e, por sua vez, ela fecunda e orienta e ilumina a prática. Quer dizer, não há uma teoria pronta do marxismo, não há, nunca houve e jamais haverá. Essa teoria jamais estará pronta. Então, o que mais caracteriza a história do marxismo é justamente a sucessão das suas mudanças teóricas provocadas diretamente pelas situações práticas. Por exemplo, você vê que um dos tópicos mais claros no marxismo original, no marxismo dos fundadores, Marx e Engels, é dizer que a classe revolucionária, por excelência, é o proletariado urbano. O proletariado urbano é constituído maciçamente de ex-camponeses que abandonaram as suas terras, quer dizer, levados à miséria, porque, seguindo-se a Revolução Francesa, os capitalistas compraram as terras todas a preço de banana, e os camponeses tiveram que fugir para a cidade para ver se arrumava algum emprego. Quer dizer, naquele momento, digamos 810, 820, estava havendo um surto industrial, tanto na Inglaterra quanto na França. E as oportunidades de trabalho estavam todas na cidade, não no campo mais. Então era o fenômeno dos sem terra. Os camponeses sem terra iam tudo para a cidade para ver se arrumava algum emprego na indústria. Né, certo? Então isso constituiu o proletariado urbano. O proletariado vem de prole, a função social do proletariado é não só produzir, mas gerar filhos, ou seja, gerar mais mão de obra, a função eminentemente quantitativa. Então, esta classe aqui, segundo Karl Marx, seria a classe revolucionária. Os camponeses, ao contrário daqueles que conseguiram ficar no campo, eles são apegados às suas propriedades, tá certo? E são contra mudanças sociais e, sobretudo, contra o advento da sociedade industrial, que, evidentemente, os prejudica pelo advento, como nós vemos até no Brasil, vamos dizer, da agricultura industrializada, que reduz drasticamente o número de empregados e começa a usar máquinas em grande quantidade. Tá certo? Então, os camponeses, segundo Marx, faziam parte da reação, era a classe reacionária por excelência. A experiência histórica confirmava isso, porque a reação à Revolução Francesa veio eminentemente do campo, da área rural, onde teve, sobretudo na região da Vendéia, na França, aquela a guerra civil, um negócio enormemente sangrento, que depois de vários anos de guerra conseguiu ser massacrada pelo governo central. Quer dizer, as tropas da Vendée eram maciçamente monarquistas e camponesas. Então, a história parecia confirmar o que disse Marx. Porém, quando chega nos anos 30, 40, então, o Mao Tse-Tung, vendo que a China tinha um proletariado urbano ainda muito incipiente, a China não estava industrializada suficientemente para ter um proletariado urbano significativo, aposta tudo no quê? No potencial revolucionário dos camponeses e denomina a sua revolução de guerra operário-camponesa. Na verdade, era praticamente camponesa, você tinha 1.000 camponeses para um proletário. E faz a revolução na China usando o proletariado, o campesinato, como classe revolucionária, e funciona e ganha. Então, isso contradiz o marxismo? De jeito nenhum, porque o marxismo é praxis. No curso, vamos dizer, da prática, a teoria vai mudando e vai sendo reformulada, de modo que ela não é um projeto a ser executado, mas ela é o aspecto intelectual interno da própria prática. Então, isso quer dizer, não simplesmente o indivíduo professar o marxismo como teoria é uma coisa que nem mesmo existe. Porque se ele professa, ele sabe que não há uma doutrina a qual ele possa aderir, mas só há a praxis. Não é isso? Então, e se ele está na praxis? Bom, então, evidentemente, não se trata apenas de professar uma doutrina, tá certo? Mas de integrar o seu trabalho intelectual na praxis revolucionária. Isso todas as correntes do marxismo, desde os pais fundadores até hoje, todas pensam igual. Então, em primeiro lugar, o marxismo é praxis e não doutrina. Sobretudo, não tem sentido você cotejar o marxismo com a doutrina da igreja, tá certo? Porque o marxismo não está propondo salvar a alma de ninguém. Ele está propondo fazer a revolução e implantar o socialismo, tá certo? Através de um processo longo e complexo que pode durar séculos. Então, mesmo a perspectiva materialista, que o Marx chamou de materialismo histórico e materialismo dialético, não é necessariamente oposto à doutrina da igreja, porque pode ser um materialismo puramente metodológico. O sujeito não precisa crer num materialismo para ele atuar dentro do movimento marxista. Ele pode dizer, bom, pode haver os fatores espirituais, pode até existir Deus e os anjos, mas não é isso que nós vamos levar em conta, vamos levar em conta somente os fatores materiais, tá certo? Então, toda a comparação aí é muito problemática entre a doutrina da igreja e o marxismo, tá certo? O problema fundamental não é o materialismo, mas é, sim, o ateísmo militante adotado no início por todos os regimes comunistas. Na Rússia foi assim, na Hungria, na Polônia, né? E o segundo problema que vem disso é que o próprio Antônio Gramsci dizia que o obstáculo principal à realização da Revolução Socialista era não o cristianismo em geral, mas a Igreja Católica em particular. Então, houve realmente uma guerra contra a Igreja Católica. Até que o próprio Antônio Gramsci achou que o negócio não era combater a Igreja Católica, mas ocupá-la por dentro e usá-la como megafone da propaganda comunista e da praxis comunista. O que eles fizeram e conseguiram, e deu muito certo, na verdade, no Brasil. O Brasil é um exemplo disso aí. O Brasil, o clero brasileiro está praticamente todo dominado pela teologia da libertação, que, não esqueçam, foi uma invenção de Khrushchev. Khrushchev chamou lá uns agentes, olha, vocês façam aí uns congressos teológicos, vou tratar de cooptar os católicos mais sensíveis à nossa proposta, tá certo? E expor o nosso programa em termos compatíveis com a religião católica, ou em termos até explicitamente católicos. Ou seja, nós vamos dar um teor marxista ao Evangelho, à doutrina da Igreja, etc., etc., etc., até a doutrina dos Santos Padres, tudo isso nós vamos reinterpretar e dar no sentido marxista. A prova de que isso era possível é que aconteceu. Não quer dizer que os camaradas os marxistas tenham se convertido ao catolicismo. Ao contrário, a proposta é muito clara, é esvaziar a religião católica do seu conteúdo específico e preenchê-la de conteúdo marxista usando as mesmas palavras. Assim como nos Estados Unidos, eles usam o vocabulário, vamos dizer, dos Founding Fathers, da Constituição, etc., etc., mas tudo dando, vamos dizer, nuances completamente diferentes. Ao longo da história do marxismo, as mudanças da teoria, entre aspas, foram imensas. A primeira mudança foi, vamos dizer, o próprio marxismo-leninismo. Por quê? Marx e Engels apostavam tudo no proletariado urbano. E Lenin e Trotsky estavam num país onde o proletariado era ainda incipiente, a Rússia. A Rússia estava se industrializando rapidamente, mas a industrialização dela era nada em comparação com a imensa extensão de terras ocupadas pela classe camponesa. Então, não havia um proletariado suficiente para fazer a Revolução. A Revolução Russa foi eminentemente um golpe militar. Foi feita principalmente pelos soldados que voltavam da guerra, desiludidos, revoltados com o governo czarista, humilhados pela derrota no campo de batalha. E foram esses camaradas, basicamente, que fizeram a Revolução. O proletariado não teve nada a ver com a história. Então, Lenin tem a ideia, vamos dizer, do proletariado virtual. Quer dizer, o proletariado que faz a Revolução não é o proletariado atualmente existente, mas aquele que a própria Revolução constituirá no curso da sua autorrealização. Novamente, você vê que a praxis permite essas coisas. Não há uma proposta pronta, né, que esteja ali para ser aplicada. Não existe essa a distinção entre teoria e aplicação. É uma distinção típica do quê? Do que o marxista chama de pensamento burguês. Mas Marx dizia que o burguês, por estar separado do trabalho manual, porque quem lida com as máquinas, quem pega no pesado, é somente o proletário, ele tende a ver as coisas, a ver a relação teoria e prática em termos de uma separação total, assim como os setores administrativos de uma empresa estão separados da fábrica, né? O pessoal da contabilidade, da administração, não vai pegar no pesado, e os proletários não vêm fazer balancete, essas coisas todas. Então, a divisão do trabalho, tal como se estabeleceu no capitalismo, ela se transpõe, vamos dizer, às concepções filosóficas do capitalismo, que seguem, tendem, por isso, a seguir um tipo de lógica linear, tá certo? Baseada na separação entre a teoria e a prática, ou entre o pensamento e a matéria. Você vê aqui as discussões entre a relação entre corpo e mente são um dos temas mais frequentes na filosofia anglo-saxônica. Eles discutem isso o tempo todo. Vamos dizer, para um marxista isso não é um grande problema, ele já resolveu. É tudo material, o pensamento também é apenas um reflexo da matéria e acabou. Não tem mais nada o que pensar. Mas, para o pensamento burguês capitalista, isto é um dos grandes problemas. Também Marx assinalava a tendência do pensamento burguês ao idealismo subjetivo. O que é idealismo subjetivo? É a ideia de que o mundo material externo ele é uma projeção, um reflexo da mente humana. Tá certo? Às vezes, num sentido radical, tipo Berkeleyan, tudo é pensamento, a matéria é uma ilusão, etc., etc. Só que Berkeley dizia, bom, a matéria é fruto do pensamento, mas não é do pensamento humano, é do pensamento divino. Que mostra que Berkeley não era tão idiota assim. Mas o idealismo subjetivo pode chegar, por exemplo, ao extremo que chegou em Johann Gottlieb Fichte, por exemplo, que diz que só o que existe é o eu, o resto é tudo projeção. Então, Marx, com muita razão, viu que esta tendência ao idealismo subjetivo era congênita no pensamento capitalista, justamente por causa da separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. Você vê que um dos grandes sonhos da Revolução Comunista é fazer do proletário um intelectual. Então, a atividade proletária, as fábricas, por exemplo, elas param continuamente para discutir a situação, fazer análise de conjuntura, etc, etc. Então, o trabalho intelectual ocorrendo no seio da praxis e no próprio, entremeado ao próprio trabalho manual do proletário. Ao passo que no mundo burguês, não, o proletariado está lá pegando o pesado e nós aqui fazemos os planos, né, administramos, etc, etc. Todo o trabalho intelectual é da burguesia, o proletariado não tem nada a ver com isso. Então, essas observações de Marx são muito corretas, tudo isso corresponde à realidade. Você vê aqui, à medida que o capitalismo alcança os seus maiores sucessos, e eu já demonstrei que esses sucessos mesmos trazem dentro de si uma semente comunista, não no sentido que disse Marx, mas em outro sentido completamente diferente, a proposta do idealismo subjetivo ela se torna praticamente uma política oficial. Hoje em dia você tem grandes empresas investindo bilhões em propostas de transformação social baseadas na ideia de que o mundo inteiro não passa de uma simulação computadorizada. É tudo subjetivo. Vejam também, mas o sucesso de coisas como programação neurolinguística no meio do empresariado. O que é programação neurolinguística? É um idealismo subjetivo extremo. Tudo vem do seu pensamento. Não é isso? Não existe, a matéria praticamente não existe, ela é apenas uma projeção. Não é isso? Então, em contraposição a esse dualismo do pensamento burguês, o marxismo sempre insistiu, vamos dizer, na unidade de teoria e prática e na unidade de matéria e pensamento. O pensamento faz parte da dialética interna da própria matéria. Dá-me um café. Então, ao longo da história do marxismo, você vai ver que as transformações da teoria são imensas. A primeira foi o advento do marxismo-leninismo, com o proletariado virtual. O Georg Lukács, filósofo húngaro, ele aprofundou isto com o conceito da consciência possível do proletariado. Quer dizer, a revolução é baseada não na consciência atual e efetiva que o proletariado tem das suas condições e da conveniência da revolução socialista, mas na consciência possível que se desenvolverá aonde? No curso da própria praxis. Ou seja, o proletariado tem certos interesses subjetivos contra os quais vão os interesses da burguesia, mas ele não tem consciência desses interesses. E não é que ele vai primeiro tomar consciência disso e daí fazer revolução. Vocês vejam que a ideia da unidade da teoria e prática é uma coisa muito profunda no marxismo. Né? Aí, em vez de tomar consciência primeiro e fazer revolução depois, não. É no curso da revolução que ele vai tomando consciência. Tá certo? Então, não só o proletariado como classe, na perspectiva leninista, se forma no curso da própria revolução, mas a própria consciência proletária também se forma no curso da revolução. Estão entendendo como é que é isso? Então, o Georg Lukács foi um dos pioneiros da Escola de Frankfurt. O nome dele popularmente não é associado à Escola de Frankfurt, mas foi ele que a fundou. Ele levou essa proposta ao governo soviético, que não aceitou adotar essas teorias dentro da União Soviética, mas permitiu que isso fosse trabalhado no Ocidente, especificamente na Alemanha, que era um país altamente industrializado, com um proletariado grande. E daí se desenvolve todo o negócio da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é constituída eminentemente de cidadãos judeus muito ricos, de famílias muito ricas. O único pobretão que tinha no meio era o Herbert Marcuse. Os outros eram todos ricos, de família rica. E a primeira decisão, por assim dizer, moral que eles tomaram foi não ter proposta política nenhuma, tá certo? Mas concentrar-se na crítica aprofundada da civilização capitalista, da cultura capitalista. o que ele chamava o trabalho do negativo, inspirado em Hegel. Quer dizer, você não precisa ter um objetivo construtivo. Tá certo? Durante o processo da também, olha, veja a unidade, teoria e prática. No processo da destruição, os elementos positivos do futuro aparecerão sozinhos. Tá certo? Então, tudo o que eles fizeram ao longo da vida foi a crítica aprofundada da sociedade capitalista. Por exemplo, quando vieram aqui para os Estados Unidos, eles criaram a teoria da personalidade autoritária, onde diz o seguinte: a família patriarcal é uma das bases do capitalismo. Isso é errado, historicamente errado, mas eles acreditavam nisso. Na verdade, o capitalismo é que acabou com a sociedade patriarcal. E a sociedade patriarcal é baseada eminentemente numa estrutura autoritária. Tá certo? Autoritária e hierárquica. Portanto, ela é eminentemente e profundamente discriminatória e racista. Então, conclusão, a sociedade americana é igualzinha à sociedade nazista alemã. A conclusão é inteiramente absurda, a teoria é absurda, tudo errado. Mas, vamos dizer, foi um dos momentos mais infelizes da escola de Frankfurt, mas eles investiram muita energia nesta teoria, tá certo? Da personalidade autoritária. Então, ora, esta mesma teoria, ela se disseminou amplamente nas universidades americanas e fez com que praticamente todos os filhos da classe dominante acreditassem que a classe dominante era formada pela personalidade autoritária e era racista, etc, etc, etc. Então, a teoria em si era falsa, mas ela funcionou por quê? Porque a mesma classe que ela acusava de ser autoritária aderiu a ela e começou a lutar contra si mesma, de algum modo. Tá certo? Isso é notório em todas as universidades americanas. Então, isto quer dizer que, na perspectiva marxista, uma teoria ela não precisa ser verdadeira para ela funcionar. Se ela for inserida corretamente dentro da praxis, ela adquirirá uma espécie de verdade de segundo grau, que é a verdade da praxis. Quer dizer, ela, na sua pura formulação teórica, ela não é verdadeira. Mas isso não tem importância, porque pura formulação teórica só existe na cabeça do burguês. Para nós não existe. Para nós o que existe é a praxis. Estão entendendo? É um negócio muito engenhoso, no final. Por um lado é psicótico, mas por outro lado é engenhoso. Né? Então, o próprio sucesso das teorias da Escola de Frankfurt no meio universitário, que é evidentemente são evidentemente os filhos da burguesia, né? Prova a falsidade da teoria, mas ao mesmo tempo prova a sua eficiência prática. Então, isto cria uma situação que leva, vamos dizer, os teóricos marxistas a repensar a teoria em função dos resultados obtidos na praxis. E daí chega a teoria do Ernest Laclau, que diz: a propaganda do partido cria a classe que ela em seguida irá representar. Você veja a distância que nós vamos parar do marxismo originário, mas tudo isso é marxismo. É marxismo por quê? Porque é reconhecido como tal pelos marxistas, é aceito e discutido dentro do movimento comunista e inspira, quer dizer, a revolução. Então, se o marxismo é tudo isso, sem contar outras teorias que apareceram nesse ínterim, como por exemplo a do Régis Debray, que, baseado no sucesso do Vietnã do Norte contra os Estados Unidos na guerra, que na verdade não foi um sucesso militar, foi um sucesso diplomático apenas, sucesso diplomático criado pela mídia americana e pela classe dominante americana, achou que o próximo passo da Revolução Comunista Mundial não seria feito mediante revoluções proletárias locais, mas mediante a revolta de nações contra o centro imperialista americano. Então as nações passam a ser uma espécie de proletariado simbólico. Teoria que já havia sido esboçada há algum tempo com a ideia do terceiro mundo pelo Stalin. Mas Stalin teve a experiência de, durante a guerra, ver que ele não conseguiria levantar o entusiasmo popular com mera doutrina marxista. Então, que ele precisava apelar a antigos símbolos patrióticos nacionais para mobilizar o povo. Portanto, que a Segunda Guerra Mundial é chamada na Rússia a Grande Guerra Patriótica. Então, não era o proletariado, não era a revolução, era a nação russa que estava reagindo contra o invasor imperialista. Partindo dessa experiência, ele disse: olha, podemos fazer a mesma coisa nos países do chamado Terceiro Mundo. Então, fomentar o nacionalismo desses países contra os Estados Unidos. Ora, no tempo do marxismo-leninismo, considerava-se que o nacionalismo era o pior inimigo da revolução. Por quê? O proletariado não tem pátria, o proletariado é internacional. A única coisa que está organizada nacionalmente são as burguesias em concorrência umas com as outras. Então, os burgueses são nacionalistas, porque o interesse do burguês alemão vai contra o interesse do burguês inglês, do burguês francês, etc, etc. Então, os burgueses são nacionalistas. O proletariado é internacionalista. Então, o nacionalismo, a associação do nacionalismo com a antirrevolução, com a reação, né, do tempo do Lenin. De onde vem, vamos dizer, a ideia, vamos dizer, do fascismo como o supremo demônio, porque o fascismo é um movimento nacionalista. Agora, o fascismo era burguês? Não era, de jeito nenhum. O fascismo foi criado pela mesma população que criou, mesma faixa de população que criou a Revolução Russa. Soldados que vinham do fronte decepcionados com a guerra, traumatizados pela guerra. A militância fascista, estou falando nazista é um pouco diferente, né? Mas o fascismo de Mussolini era basicamente uma coisa de soldados. Ele não era proletário e nem era burguês, né? Mas, de qualquer modo, a imagem do fascismo, sobretudo quando ele adquire a sua versão alemã, com a conotação do racismo oficial, do genocídio, etc, etc, ele ajuda a pintar o nacionalismo como sendo o demônio em pessoa. Uma retórica que hoje volta, está de volta hoje. Só que ao mesmo tempo onde o nacionalismo na Europa, visto na sua versão fascista, era o inimigo por excelência da revolução, no entender deles, mas os fascistas entendiam que eles próprios eram membros da revolução, no Terceiro Mundo se faz exatamente o contrário. O nacionalismo no Terceiro Mundo tem que ser incentivado porque ele é anti-imperialista. Então, basta isso aí para você ver a variedade interna e a mobilidade quase demoníaca da mente marxista. Ela aceita tudo, ela se adapta a tudo. E tudo ela reprograma e modifica em função da praxis. De modo que a vitória do partido, o incremento do poder do partido, é o único critério por trás de tudo isso. O resto vale tudo. Tá certo? Você vê que no Brasil, o nacionalismo brasileiro foi, que surge de fontes completamente distintas, nos anos 20, 30, aparece com o integralismo, que é um movimento vagamente fascista, tá certo? Com o Plínio Salgado. Em seguida, os comunistas assambarcam o nacionalismo, né, e movem campanhas, tipo Petróleo é Nosso, essa coisa toda. Então, o nacionalismo brasileiro passa a ser um nacionalismo de esquerda, comandado pelo Partido Comunista, que vai culminar no governo João Goulart. Tá entendendo? Então, existe o nacionalismo bom e o nacionalismo ruim. O nacionalismo bom é o que trabalha para nós e o nacionalismo ruim é o que trabalha contra nós. É muito simples. Então, por influência da Escola de Frankfurt e do Antônio Gramsci, a noção do proletariado como classe revolucionária foi se diluindo cada vez mais e a própria ideia, vamos dizer, de uma classe revolucionária acaba desaparecendo. O que há são elementos revolucionários espalhados pela sociedade. Que elementos são esses? Ora, como a Escola de Frankfurt se dedicou eminentemente a sondar as misérias e humilhações da cultura capitalista, então era muito simples fazer o repertório de todas as pessoas que estão insatisfeitas com qualquer coisa. A mulher que está insatisfeita com o marido, o homem que quer virar mulher, o negro que se sente cada vez mais discriminado, quanto mais dinheiro o governo dá para ele, e assim por diante. Então, esta multidão de movimentos de protestos, supostamente de minorias discriminadas, que na verdade são protegidas pelo governo, são favorecidas pelo governo, e quanto mais favorecidas, mais revoltadas ficam. Isto aí faz parte do marxismo, isso é um desenvolvimento direto a partir da escola de Frankfurt, mesclado nisso aí com o Antônio Gramsci. Ora, o Antônio Gramsci, ele parte de uma verificação que é idêntica do Georg Lukács. O obstáculo fundamental ao Partido Comunista não é a classe burguesa, mas a sua cultura. Ele tem razão, porque o simples fato do sujeito pertencer a uma classe não quer dizer que ele esteja a favor ou contra qualquer coisa. O próprio número de burgueses que apoiam o movimento comunista, que é imenso, hoje em dia praticamente a maioria, já prova que não é bem a classe que define a sua ideologia. Veja que coisa importante. O marxismo começa afirmando a teoria da ideologia de classe. E ele mesmo, no curso da praxis, a nega em favor da estratégia revolucionária. Você entende por que esses burguesinhos idiotas que querem analisar o marxismo como se fosse uma doutrina, né? Falar aqui tem a doutrina ali, tem a aplicação, tem a prática, não estão entendendo absolutamente nada do que estão falando. O marxismo que eles falam só existe, que eles falam só existe na cabeça deles. Os marxistas sabem que esse marxismo não existe. Eles sabem que o marxismo é praxis e que, portanto, é autotransformação da teoria no curso da praxis, que a teoria, por sua vez, ilumina, esclarece e orienta durante um tempo até que a praxis exija novas mudanças na teoria. Isto é a história do marxismo. Vocês leem o livro do Kolakowski, Correntes Principais do Marxismo, e esse desenvolvimento está todo lá. Não adianta você procurar uma unidade doutrinal no marxismo. Não, existe a unidade da classe intelectual marxista, que está o tempo todo trabalhando essas coisas e reformulando a teoria em função da praxis. Então, a unidade histórica é evidente, porque um marxista lê o anterior, que lê o anterior, que lê o anterior, que lê o anterior, e todo mundo raciocina a partir da tradição marxista e a readapta conforme as circunstâncias. Então, existe uma unidade histórica interna e uma unidade que se reflete na autoconsciência do grupo. O grupo sabe que ele é uma unidade. O marxista que siga o Ernesto Laclau, ele sabe que ele deve algo a Antônio Gramsci, a Lenin, a Trotsky, etc, etc. Então, ele é um herdeiro e, ao mesmo tempo, é um reformador. Cada geração de teóricos marxistas é herdeira e reformadora da tradição marxista. Mas isto é o que o marxismo é realmente, historicamente, materialmente, não uma doutrina que só existe na cabeça do crítico burguês. Eu sei que, se você pegar um sujeito que é formado, por exemplo, na mentalidade científica ocidental, baseada sobretudo na matemática, na física, etc, etc, você explicar para o sujeito como funciona a cabeça de um artista é quase impossível. Porque o indivíduo segue a lógica linear e o marxista, não, o marxista sempre segue o movimento dialético das mil nuances e diferenças de todas as situações reais, sempre em vista de um objetivo, que é o incremento do poder do partido. Isso aí, sem dúvida, né? Você vê que, no caso brasileiro, os críticos do PT, por exemplo, nunca souberam entender o que o PT está fazendo. Até os próprios críticos dizem que o PT traiu os seus objetivos. O PT nunca traiu nada, né? Roubar para fortalecer o partido é obrigação quase que número um do militante comunista que chegue a adquirir os meios de fazer isso. Então, do ponto de vista da Revolução Comunista, o Lula não fez nada de errado. Ele foi o homem que salvou o movimento comunista no continente, que depois, vamos dizer, da autodemolição do governo soviético estava em crise. O governo soviético parou de dar dinheiro para Cuba, Cuba estava falindo, tá certo? O movimento estava todo fragmentado. O Lula pega, reunifica tudo, criando o Foro de São Paulo, e ainda alimenta partidos e governos comunistas com dinheiro. Ou seja, ele roubou um pouquinho para si, mas ele roubou muito mais para o movimento comunista. Então, eu acho que os comunistas deveriam fazer uma estátua para ele. Ele é um grande herói do movimento comunista e um dia será reconhecido como tal. Em Cuba é assim que o entendem, né? Mas o crítico burguês nunca vai entender isto, porque ele acha que o comunismo é um ideal. O próprio termo ideal, ideal para um marxista é palavrão. Não existe ideal. O que existe é o processo histórico real. E o ideal é o idealismo, é o pensamento burguês. Então, o burguês que define o seu inimigo nos seus próprios termos, ele evidentemente não enxerga o inimigo. E é por isso mesmo que o movimento comunista, apesar dos sucessos da economia capitalista, vive dando rasteiras imensas em todas as direitas internacionais. Vocês viram no Brasil, todo mundo teve aquele baita entusiasmo pelo impeachment. Eu disse, esse impeachment não vai resultar nada, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E você vê que, com toda a desmoralização do PT, a esquerda ainda é dominante. Ainda domina os meios de comunicação, as universidades, o movimento editorial e boa parte do Congresso. Não é isso? E domina a própria presidência da República. Não venham me dizer que o Temer está trabalhando a favor do Ocidente, etc. O Brasil acaba de fazer mais um voto contra Israel na ONU. Então, está na cara que o Temer é pau-mandado dessa mesma gente. Né? Então, a incompreensão, vamos dizer, do crítico burguês anti-marxismo é uma das grandes forças que trabalha a favor do marxismo. Ora, será que tudo isso que eu estou dizendo o João Paulo II não sabia? É? Esse homem estudou mais marxismo do que eu. É? Então, eles... Mais ainda, ele era um filósofo treinado. Ele não era apenas um doutrinário que sabe repetir a doutrina da igreja. Não, ele sabia analisar filosofias, analisar textos, etc, etc. Portanto, é impossível que no seu código o João Paulo II estivesse referindo apenas a pessoas que professam, vamos dizer, um marxismo inexistente, um marxismo teórico que só existe na cabeça do burguês. Não pode ser isto absolutamente, em hipótese alguma. Então, professar o marxismo, claro, existem marxistas que o professam no sentido de apregoá-lo publicamente, ou de ensiná-lo, existe. Mas não são todos, e não são sequer a maioria. Por quê? Se no seu aspecto ideológico, a esquerda moderna foi muito reformada, a esquerda, vamos dizer, o marxismo moderno foi muito reformado em função do pensamento da Escola de Frankfurt, no aspecto estratégico, ela foi amplamente modelada pelo Antônio Gramsci. Então, por exemplo, coisas como gaysismo, feminismo, etc., tudo isso aí é a Escola de Frankfurt. Né? Mas a montagem estratégica é a do Antônio Gramsci. E o preceito número um do Antônio Gramsci é jamais professar o marxismo em público. Nunca. Né? Nunca. Você fazer propaganda comunista. Ele disse, o nosso objetivo é fazer que todo mundo, através da revolução cultural e da ocupação de espaços, todo mundo se torne socialista sem saber. Então, é uma mudança profunda operada na consciência da sociedade, de modo que ela apoie todas as políticas socialistas sem nem saber que são socialistas. E, de fato, não precisa saber. Não é isso? Você pode, por exemplo, formular os objetivos do movimento feminista em termos perfeitamente capitalistas, de mercado de trabalho, de consumo, de legislação trabalhista, é a coisa mais fácil. Só que nenhum desses movimentos foi concebido para operar sozinho no ar. Então, quem professa o comunismo? Se fosse só quem o apregoa, então seria um número mínimo. E aqueles que mais colaboram com o comunismo, que são os agentes secretos da DGI, do Serviço Secreto Chinês, esses não seriam punidos de maneira alguma. Você pode pegar um cardeal que é agente da KGB, nada acontece. Ele descobre que ele é agente da KGB, ah, mas ele não professa o comunismo, quer dizer, ele não o apregoa. Atribuir este sentido, vamos dizer, a este parágrafo do Código de Direito Canônico é cuspir na memória do João Paulo II, é dizer que ele era um idiota ou que ele era um comunista infiltrado, o que é absolutamente impossível. Tá certo? Então, todos aqueles que estão dizendo não, a colaboração com o comunismo não implica mais excomunhão automática, só é possível que sejam ou eles próprios comunistas infiltrados, tá certo? Ou caras que são vendidos, tá certo? Ou então são mais idiotas do que nós mesmos podemos conceber. Tá certo? Ou, em suma, essa interpretação é absolutamente inviável. E ela é fruto da malícia de uns e do analfabetismo funcional de outros. Analfabetismo funcional, que note bem, isso é uma coisa que eu vou aprofundar no curso essa que eu vou dar sobre isso aí. A causa do analfabetismo funcional não são só as técnicas de alfabetização usadas, socioconstrutivismo, etc. Não, essa, claro, tem uma função básica, mas o analfabetismo funcional é tornado ainda mais grave a partir do momento em que você acha que o sentido de um texto é somente outro texto, e o deste é outro texto, e outro texto, outro texto, e a linguagem se fecha em si mesma. Então, a linguagem não é nenhum instrumento de acesso, vamos dizer, à compreensão da realidade. Ela é um mundo fechado, por assim dizer. Então, a partir desse momento, então, o idealismo burguês alcança o seu auge, o seu cúmulo. Nós vivemos tudo dentro de um mundo de ilusões linguísticas e a realidade ou não existe ou não nos é acessível. Tá certo? Então, isso encontra uma expressão muito clara, por exemplo, no pensamento do Richard Rorty, né, onde diz, não, com relação à realidade, jamais chegaremos a conclusão nenhuma. Todas as teses são possíveis e tudo se equivale. Portanto, não podemos provar que nada é verdadeiro e que nada é falso. Então, só nos resta uma coisa, induzir as pessoas a usar a nossa linguagem. Está entendendo? Então, outro dia mesmo me apareceu um sujeito aí, né, fazendo uma lista de 50 livros da nova literatura brasileira. Metade é porcaria, outra metade não é nova, né? Dizendo assim, não podemos esquecer que a obra literária é sobretudo uma construção linguística. Olha, eu não conheço nenhum romancista que tenha começado a construir o seu romance com palavras. Isso é absolutamente impossível. Ele tem que pensar fatos, cenas, pessoas, daí ele vai gradativamente encontrando a fórmula linguística. A fórmula linguística é a última coisa que ele faz, né? Mas certamente, se tem uma coisa que um romance não é, é uma construção linguística. Ele é uma construção ficcional, construção de situações, tá certo? Que se expressa, no fim das contas, através de uma construção linguística, mas que... Qual é a importância do elemento linguístico no romance? A importância é muito relativa. Porque existem romancistas que são mestres da linguagem, que usam os recursos linguísticos o máximo que podem. Tá certo? Por exemplo, se você pegar, sei lá, o James Joyce, ele explora a língua inglesa até suas últimas consequências. O próprio Faulkner, está lendo aí o que ele faz com a língua inglesa, a língua redneck é uma coisa espetacular. Mas tem outros romancistas que não são assim, cuja linguagem é até rudimentar sob certo aspecto, como, por exemplo, Balzac ou o nosso Otávio de Faria. Eles eram artistas da ficção e não da linguagem. Então, vamos dizer, são mais romancistas do que escritores, na verdade. E nem por isso os seus romances são de segunda ordem. Né? Dostoiévski foi muitas vezes acusado disso, de ser displicente na linguagem, né? Então, esta ideia da construção linguística é uma espécie de radicalização do idealismo burguês. Então, é interessante se fazer uma comparação entre este tipo de teoria literária e a programação neurolinguística. No fundo, os dois estão fazendo a mesma coisa. Só o que existe são códigos. Não existe realidade. Você mudando o código, você vê tudo de maneira diferente, tudo passa a ser diferente para você. Tá certo? Então, é claro que uma pessoa treinada assim jamais vai poder compreender o marxismo e, por isto mesmo, está colaborando com o marxismo, sem perceber. Porque ela está fazendo o quê? A autodemolição da cultura que o marxismo quer destruir. Né? O marxismo tenta destruir os valores culturais da civilização burguesa, porque, na verdade, quando ele fala burguesa, ela não é burguesa, porque vem muito anterior, é muito anterior à burguesia. Para você dizer que a Igreja Católica é cultura burguesa, é o fim da picada. Tá certo? Mas para um marxista é. Então, o marxista se esforça em destruir certos valores e o não marxista, o burguês, se esforça para transformar esses valores em coisas inacessíveis. Então, eu estou dizendo que isso não vale nada e você está tornando isto inacessível. Portanto, foi neutralizado completamente. Está entendendo? Esse é o processo. Então, tudo isso aqui para interpretar duas palavrinhas do código. Tudo isso está implícito na linguagem do código. Tá certo? E eu não posso admitir. Vamos dizer, se é uma coisa que você tem que aprender logo em qualquer interpretação de texto, é o seguinte: você tem que excluir a interpretação absurda, né? A não ser que haja um intuito irônico de promover o absurdo, o que, evidentemente, no Código de Direito Canônico ninguém vai fazer. Tá certo? O Código de Direito Canônico não é, sei lá, um poema de Rimbaud, você está entendendo? Não é teatro do Eugênio Ionesco. Então, é evidente que a linguagem de um código não é irônica, é uma linguagem literal e precisa, de tal modo que as palavras designem ou atos ou coisas reconhecíveis. Então, por aí você vê a monstruosidade dessa interpretação que o clero brasileiro praticamente inteiro subscreveu. Hã? O que mostra, então, o sucesso e a glória do marxismo no meio católico brasileiro. Por outro lado, aqueles que se revoltam com isso, que se apegam à religião tradicional, etc., etc., ficam totalmente impotentes porque não sabem contra quem estão lutando. Estão perdidos que nem cego em tiroteio. Então ficam repetindo assim: ah, tal, qual teoria é herética, etc., etc. Ué, quem não sabe o que é herética? Hoje mesmo eu fiz uma notinha no Facebook dizendo isso. Quer dizer, você dizer que uma teoria ou ideia qualquer é contrária à doutrina da igreja é uma coisa que nem precisa dizer, porque em 100% dos casos é óbvio. Isso é óbvio. Portanto, esse não é o problema. O problema é saber por que que esta teoria tem adesão, por que que ela adquire poder, por que que ela influencia tanto a cultura. Esse é que é o problema. Não é isso? Então, evidentemente, ela fará isso usando o quê? Os pontos fracos da chamada cultura adversária. E o primeiro ponto fraco é o idealismo burguês, né? Que é uma, como Marx percebeu, uma teoria, tendência quase incoercível da mentalidade capitalista. Você vai ver que boa parte, se você pegar a economia do von Mises, boa parte dela é baseada nisto, né? Vamos dizer, sua própria teoria do valor, né? O valor de uma mercadoria é o quê? É o valor que os indivíduos atribuem a ela. É totalmente subjetivo. De fato, na economia funciona assim, né? Mas acontece o seguinte: se não há valores objetivos que escapam à possibilidade de escolha do consumidor, tá certo? Então, tudo entra no mercado e tudo é mercadoria. E daí o raciocínio é bastante simples. Se tudo é mercadoria, tudo tem que ser quantificado, contabilizado e administrado. E, evidentemente, cairá sob a fiscalização do Estado. Portanto, a teoria que mais se opõe ao poder do Estado, na medida em que ela fomenta, vamos dizer, o império universal do mercado, ela está fomentando o poder do Estado. Isso von Mises jamais chegou a perceber, nem poderia perceber. Isso é, chegamos no limite do horizonte intelectual do von Mises e do Hayek e do liberalismo em geral. Quando eu digo capitalismo, ele produz o socialismo quase que naturalmente por efeito da sua própria dialética e não da revolução proletária. Revolução proletária não existe mais, já acabou, ninguém mais fala disso, nem os comunistas falam da revolução proletária, meu Deus do céu. Mas Por que que o poder do Estado aumenta e aumenta e aumenta e aumenta e aumenta sem parar, inclusive quando os liberais estão no poder? Porque na medida em que o mercado se torna a medida de todas as coisas, os valores de fora do mercado, valores externos, portanto, valores culturais, morais, religiosos, são abolidos e viram mercadoria também. Então eles também são quantificados, contabilizados e administrados. E, evidentemente, isso acaba aumentando o poder do Estado, quer você queira, quer não queira. Né? E quando eu falo Estado, não é só o Estado, evidentemente, é o Estado e os 5 ou 6 grupos econômicos que o apoiam. Deu para entender isso aqui? Então tá, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Antes de entrar nessas perguntas aqui, tem alguém que no chat pergunta se o curso que eu vou dar sobre o mínimo que você precisa saber para não ler como um idiota vai ser na mesma base do Mortimer Adler e Hugo São Vitor. Mas de jeito nenhum, não tem nada a ver com o que eles falando, porque eles estão se dirigindo, vamos dizer, a um público já letrado, ao passo que nós temos que restaurar as bases mesmo da leitura. Isso, então, na verdade, se o Mortimer Adler escrever um livro How to Read a Book, como ler um livro, o meu curso poderia ser como ler uma sentença. Quer dizer, aprofundar, vamos dizer, na compreensão da linguagem nos seus detalhes íntimos. Não é assim você pegar gêneros literários inteiros, não é isso, não. É uma coisa muito mais aprofundada e, creio eu, muito mais urgente na situação brasileira. Todo curso que eu dou é voltado para a situação brasileira e, portanto, não tem... Claro, tem exemplos que eu posso aproveitar, mas não tem precedentes. Né? Bruno Pimentel e Silva pergunta: os comunistas também no Brasil têm uma técnica chamada de entrismo, que consiste em inocular indivíduos em dados do grupo para corrompê-los. Podemos usar o entrismo contra eles, não no sentido de cooptar seus quadros, mas sim de implodir suas facções? Bom, em princípio pode, mas quando você falou podemos, quem cara pálida? Qual é o grupo que está por trás disso? Se você não tem um grupo organizadíssimo, com uma hierarquia, com comando, com controle, não dá para fazer isso. Só se você quiser, você pode fazer por sua conta própria. Tá certo? Mas não vai funcionar e vai ser uma coisa de escala muito pequena. Né? Quer dizer, a base da atuação comunista é um negócio chamado partido. O partido é uma organização hierárquica, onde as pessoas têm um compromisso de vida e morte. Tá certo? É como uma sociedade secreta, tá entendendo? Só que é uma sociedade secreta enorme. E as pessoas estão ali comprometidas a matar e morrer. Só que não existe uma organização desse tipo para fazer face a eles. Quando aparece, é alguma coisa que está dentro do movimento revolucionário, como o fascismo, por exemplo. Né? E que, em vez de ajudar alguma coisa, piora a situação. Né? Miguel Soriano, o senhor poderia me recomendar alguns romances psicológicos do Cunha de Anna Karenina? Bom, o que você quer dizer com o Cunha de Anna Karenina? Anna Karenina é o quê? É a história de um adultério. Madame Bovary também é a história de um adultério. Né? Vários romances do François Mauriac também tem esse tema. Na verdade, existe um livro do Denis de Rougemont que chama O Amor e o Ocidente, onde a primeira observação dele é de que o adultério é o tema praticamente universal da literatura ocidental. Né? Você pega aí Otelo, está sempre presente. Né? Por quê? Por causa das circunstâncias muito específicas do casamento cristão, que é uma coisa, vamos dizer, na sociedade, uma coisa altamente problemática, que jamais entrou em perfeito acordo com a sociedade humana, nem entrará jamais. Não é isso? A tentativa de você, vamos dizer, sobretudo a partir do século XIX, a tentativa de você regulamentar as relações sexuais, né, nos moldes do casamento cristão, eu acho que favoreceu o advento do sex libre. Porque uma coisa é você ter um casamento monogâmico indissolúvel por um ato de sacrifício que você faz para Deus. Outra coisa é você fazer porque essa é a lei, o Estado, é o Código Civil, o imposto de renda, etc. É uma coisa completamente diferente. Não é isso? Eu pessoalmente, eu sou contra o casamento civil. Eu acho que não deveria existir. O casamento é religioso e fim de papo, né? Mas, enfim, podemos discutir isso outro dia. Não, mas o primeiro que eu sugeriria para você é o Madame Bovary, né? É bem diferente do Ana Karenina, mas também funciona. Luigi Amêndola, o senhor poderia falar sobre a influência do idealismo burguês na ciência jurídica? Nossa senhora, isto é um negócio que não acaba mais, porque é só pensamento jurídico. No Brasil, então, é pensamento burguês do começo até o fim, né? É tudo na base, assim, da doutrina abstrata, né? E sem a menor noção do que seja a praxis, exceto o direito marxista propriamente dito. Mas o direito marxista brasileiro é muito tosco, né? Esse negócio de direito alternativo, direito achado na rua, direito achado na privada, esses caras são absolutamente ridículos, né? Na verdade, o único jurista marxista grande foi o russo chamado Patrikhanov, que foi um dos grandes criadores das leis soviéticas. Mas mesmo ali, você vê, é um tipo de marxismo que já está superado, já não é o marxismo de hoje, né? Samuel Gouveia Pereira. É mais que evidente que o discurso reinando no Brasil tem impregnado o socialismo até as vírgulas e pontos. Verdade. Sabemos também, graças ao Senhor, que não podemos combater essa realidade nos termos do inimigo utilizando. Você mimetizar o inimigo, você está dando força para ele. Tinha uns militares que falaram: não, nós vamos pegar o gramscismo e multiplicá-lo por menos zero. Isso aí não funciona. Você tem que ter uma estratégia superior. E mais abrangente, mais profundo e mais organizado. Só que você tem a estratégia lá dentro, você precisa ter a militância. A militância custa dinheiro. Não é isso? Então, enquanto, vamos dizer, a burguesia brasileira não tomar consciência das suas limitações, não entender que o empresariado não tem qualificações para dirigir o país, que ele precisa ter acima dele alguma coisa, quando não entender isso, vai ser difícil, né? Érico pergunta: quando o senhor comentou na última aula o exemplo da união de coletivismo e individualismo, lembrei-me de uma tese criada por mim mesmo, talvez por adubo, em que procura afirmar que a ideia da liberdade e igualdade, individualismo em si, não contradiz o socialismo, porque esse apresenta a ideia da totalidade. Então, muito bem, mas você vê, aqui você está falando plano puramente doutrinal, você está discutindo puros conceitos, né? Então, se você pegar, por exemplo, o melhor livro do Mangabeira Unger, que é Conhecimento e Política, ele trata o desenvolvimento da teoria liberal como se fosse o desenvolvimento histórico do capitalismo real. Mas isso é um erro tão primário, tão bocó, mas no Brasil isso é normal, as pessoas falam só do plano doutrinal, conceptual e tal, e acham que estão falando da realidade. Quando entre todo e qualquer conceito abstrato e a sua realidade empírica, por assim dizer, existe sempre uma área de tensão. Quer dizer que as coisas jamais correspondem totalmente aos nossos conceitos, porque as coisas não podem ser somente essências. O conceito é a expressão de uma essência. O que é uma essência? É aquilo que uma coisa é e que ela não pode deixar de ser, porque senão ela seria outra coisa. Tá certo? Você pode ter um objeto composto só de essência? Não, você precisa de propriedades e acidentes. Tá certo? Então aí o negócio já complica. Então, para mim é o seguinte: esses estudos, se quiser fazer um estudo direito, você tem que começar com o conceito, então você tem a essência. Em seguida, você tem que discutir as condições de existência. Quer dizer, dado um objeto definido desta maneira, que condições são necessárias para que esse objeto possa existir real e efetivamente em tal ou qual contexto e espaço temporal, histórico, social, etc, etc, etc. Feita esta lista, daí você faz a pergunta seguinte: em tal e qual situação, quais dessas condições se cumprem? No caso dela se cumprir, então está explicado por que o objeto existe ali. E se as condições se cumprem, mas o objeto não existe, então você tem que fazer uma outra pergunta. Qual foi a causa acidental que não permitiu que este objeto, embora seja compatível com as condições existentes, viesse a existir? Se você não segue esse percurso, e note bem, eu tenho a pretensão de jamais ter usado conceito nenhum sem ter feito esse trabalho. Eu me lembro que esta mesma técnica que eu estou falando aqui para vocês, eu ensinava 20 anos atrás. Nos cursos do Rio de Janeiro falava muito disso: a essência, as condições de existência, terceiro, a existência das condições, não é isso? E quarto, a situação específica. É. Sem isso, você está falando de meros conceitos. Na prática, você pensar, bom, o conceito de igualdade é compatível com o conceito de liberdade? Não, pode ser ou pode não ser, no campo conceitual, dependendo de como você os defina. Tá certo? Bom, e na realidade histórica? Bom, na realidade histórica, você precisa fazer essas perguntas. Quais são as condições reais para que exista uma liberdade definida dessa maneira? Vamos supor que você defina a liberdade no sentido a igualdade no sentido mais simples, que é a igualdade perante a lei, que não é uma igualdade geral. Tá certo? Quais são as condições para que exista a igualdade perante a lei? Então, a primeira condição é que exista meios de a própria justiça contrabalançar as diferenças de poder existentes entre as várias partes. Não é isso? E em seguida, que exista meio de controlar a justiça para que ela própria não se transforme no instrumento da desigualdade. Se você pensar bem, mas é um juiz de direito, é um homem enormemente poderoso. Não é isso? E além disso, existe, objetivamente, existe o corporativismo dos juízes, se protegem uns aos outros como se fossem irmãozinhos, não é isso? Em terceiro lugar, existem todas as associações extrajurídicas, né? Por exemplo, os juízes todos pertencem ao mesmo partido, ou pertencem à mesma igreja, ou pertencem à mesma loja maçônica, né? Tudo isso aí aumenta o poder da classe judiciária, né? E se torna ele próprio um instrumento de desigualdade. Quer dizer, onde existiu mais desigualdade do que no regime socialista, Então, uma vez eu conversando com o nosso ex-ministro Jerônimo Moscardo, o qual tinha sido conselheiro de embaixada em Moscou, ele me perguntou: você sabe o que é uma dacha? Ele disse: ah, é uma casa de campo dos altos funcionários, né? Ele disse: não. Ele disse: você já viu o Museu da República no Rio de Janeiro? Aquilo lá é uma dacha. A dacha é uma coisa com aquele luxo, daquele tamanho, terminando na praia ou no rio. Eu não tinha essa ideia, hein? Daí ele me contou o seguinte: você sabia que toda quinta-feira a senhora Brezhneva oferecia um chá para suas amigas com fundo musical da Sinfônica de Moscou? Hã? Após que a gente ia na embaixada americana, só nos davam sanduíches. Então você vê, esta diferença de classe, ela pode, chega a ser muito maior no socialismo. Por quê? Porque o socialismo condensa o poder econômico, o poder político, o poder judiciário, o poder policial, tudo num só. Então a diferença é que, por assim dizer, se torna intransponível. Se você tem uma briga com um capitalista, bom, talvez num regime capitalista você possa usar a justiça contra ele, usar a política contra ele, mas no socialismo é impossível, você não tem para onde correr. Então você cria a desigualdade absoluta, não? Então, só para você ver que os conceitos abstratos de igualdade, liberdade, etc., etc., bom, eles querem dizer alguma coisa, sim, desde que você complete o serviço, descendo, vamos dizer, da pura discussão conceitual, que é o vício brasileiro e é o vício jurídico por excelência. Não é isso? E faça então o serviço completo. Douglas Pelegatti: qual a relevância da Igreja hoje, com expoentes como o Papa Francisco, na luta contra o comunismo e a mentalidade revolucionária? É correto dizer que a busca da santificação é o meio mais eficaz para o indivíduo a proteger da mentalidade revolucionária? Não, não. Isso aí não basta de maneira alguma, mesmo porque, vamos dizer, a luta pela santidade não depende de você, meu filho. Deus escolhe os santos do jeito que ele quiser. Se ele quiser pegar um mafioso e transformar num santo, ele faz. E tem outro jeito, fica rezando de inteligência. Não, vengo aqui, não tu não, mas por quê? Por que não? Ah. Isso depende de Deus, tá certo? Nós não buscamos a santidade, nós buscamos a nossa salvação. Algum elementozinho de santidade vai ter, tá certo? Mas, como se diz, é o mínimo obrigatório, tá certo? Em segundo lugar, a intercessão de um santo pode ser uma coisa muitíssimo poderosa, tá certo? Mas, enquanto isso, enquanto você não se santifica, o que que nós fazemos? Nós ficamos esperando, olha lá, que o Douglas Pelegato vai ser santo, ele vai, sobe lá, reza por nós. Não dá, você tem uma atuação no campo histórico-cultural. E é nesta atuação você pode se santificar como tantos se santificaram. Você tem toda a parte de santos poloneses, santos húngaros, santos russos que se santificaram justamente no martírio, né? Enfrentando um inimigo muito mais poderoso e às vezes até vencendo. Então, eu acho que existem muitos campos de atividade em que a gente pode lutar contra isso, mas também lutar contra a mentalidade revolucionária. Hoje em dia, já não é mais só lutar contra o comunismo no sentido formal e inicial da coisa. Eu acabei de explicar, vamos dizer, a amplitude que o marxismo alcançou é uma coisa monstruosa. Não é isso? Então, também existem elementos revolucionários, vamos dizer, na própria dialética interna do capitalismo, tá certo? Que às vezes são mais revolucionários e mais totalitários do que o próprio comunismo. A ideia, por exemplo, de você. Esse é o grande plano de várias empresas. Você vai acoplar cérebros humanos aos computadores, de modo a torná-los hiperinteligentes. Então você terá dois tipos de pessoas. Você terá a multidão dos idiotas, que serão manipulados pelos hiperinteligentes, e os hiperinteligentes, por sua vez, estarão todos conectados a uma central que os comandará. Os criadores disso, eles dizem claramente, isto é o fim do Homo sapiens. Eu vou escrever mais, vou escrever sobre isso. Então falou, olha, extinguir o Homo sapiens e criar outro tipo de coisa, Stalin nunca pensou nisso, Mao Tse Tung nunca pensou. Isso ultrapassa já, tá certo? Então, vamos dizer, a praxis vai mudando a situação de tal maneira, não é isso? Que, vamos dizer, a própria distinção entre capitalismo e socialismo vai sendo mesclada, vai sendo misturada, o que não quer dizer que não exista direita e esquerda, porque a direita e esquerda depende da sua autodefinição, e disso continua existindo, como sempre existiu. Só que os conteúdos, hoje em dia, você pode dizer que a direita é mais o nacionalismo mundial e a esquerda é mais o globalismo. Então, nesse sentido, a esquerda, o que nós chamamos usualmente de esquerda, está maciçamente do lado do globalismo, portanto, está do lado da classe dominante. E o outro lado está do lado do povão. A direita está do lado do povão e a esquerda está do lado da elite. A história é assim, meu filho. As coisas tomam direções completamente paradoxais. E nós temos que estar preparados para isso. Então, temos que. É assim, eu acho que a mentalidade doutrinal tem que ser extirpada da cabeça humana, né? Sobretudo da cabeça de vocês. Quer dizer, raciocinar em termos só de conceitos abstratos, em termos de dever ser, em termos de sociedade ideal. É tudo uma besteira. Né? Se você pegar, por exemplo, a posição católica perante capitalismo, socialismo, etc., etc., tudo que está ali está certo. Só que é o seguinte: o livre mercado deve ter as suas limitações, porque senão você entra no consumismo geral, etc., etc. Ah, muito bonito. Isso está certo isso. Só que isso é um moralismo abstrato, porque de quem vai limitar, né, a força do mercado? E quem vai limitar o Estado? Porque se você atribui ao Estado isso, você caiu no socialismo, meu filho, mais dia, menos dia. É isso que você quer? Ah, não, não é. Então quem vai limitar? Eu digo, bom, a minha ideia é esta. É a própria Igreja, como força cultural, ela tem que ser o limite, tanto do Estado quanto do mercado, sem ela interferir diretamente nem no mercado, nem no Estado. Ou seja, além de mercado e Estado, você tem que ter uma terceira força, que é a cultura, a moral dominante, etc., etc. Ou seja, as próprias pessoas, é a formação da alma das pessoas que vai determinar isso aí. Então, tal ou qual exagero no poder do mercado, tal ou qual exagero no poder do Estado, será detido não porque você vai fazer uma lei contra isso, mas simplesmente porque a população não aceita. E então, quando a Igreja propõe políticas sociais para limitar essas coisas, ela está atribuindo, às vezes, ao Estado uma função que é dela. Tá entendendo? É por isso que assim, eu não sou um entusiasta da doutrina social da igreja, porque a doutrina está certa. Só que ela está querendo que o Estado ou o mercado façam coisa que ela mesma que tem que fazer. Se ela tiver hegemonia cultural, pronto, o Estado e o mercado estão limitados e vão se manter dentro desses limites. Por quê? Porque não vão conseguir vencer a população. Agora, se a própria opinião pública se torna mercadoria e se integra no mercado, então acontece o processo que eu já expliquei antes. E é isso que a igreja não pode deixar fazer. Ela tem que dizer, olha, as nossas ideias, a nossa fé, não está disputando no mercado. Nós não disputamos no mercado, meu filho. Dizer isso é uma ofensa brutal. Nós não estamos aqui vendendo as nossas ideias. Nós estamos dando as ideias de presente e estamos morrendo para dar isso para você. Você vai chamar isso de mercado? Então, vamos dizer, a introdução e fortalecimento de critérios que são externos ao mercado e ao Estado são absolutamente necessários, mas você vê que há um século a discussão é essa, mercado versus Estado. Eu digo, não existe mais nada além disso. Se não existir, o Estado, no fim das contas, vai ganhar, sempre. Rondon, como o senhor vê a lei de imigração, o primeiro atentado terrorista com bomba que ocorreu essa semana na Paulista? Durante a manifestação da Liga Cristã contra essa lei. Disse, bom, você mesmo já disse. Eles vão chamar mais cara para lançar mais bomba. Como eles fazem em toda parte. Não está tendo agora a eleição na França, os caras já estão ameaçando. O pessoal do ISIS já está ameaçando matar os dois candidatos. Embora um deles seja meio a favor deles. Olha, vai fazer 60 anos que eu leio documentos de governantes islâmicos sobre a imigração como arma de guerra. Eles já declararam isso 1.000 vezes. O que que falta para as pessoas entenderem? Falta elas desistirem do dinheiro que a Arábia Saudita deu para eles. Essa falta só isso. Bom, eu acho que por hoje é só. Tá bom? Voltamos na semana que vem. Aguardem a proposta do curso. Né, que será muito diferente do curso Como Tornar-se uma Leitora Inteligente. Ali tem muito mais coisa que nem mencionei ali. O curso é essa, é você entender cada palavra que você lê. Não é só tornar-se um leitor inteligente de modo genérico, não, é outra coisa. É muito mais material e concreto. Tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.